Live Evolution. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Vem tenta apagar de santinha, o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quer empina, mostrando seu dom. Jogo de combo de Jack, se rock, chamou. Olha a novinha dançando em cima do som. Olha a novinha dançando em cima do som. Seu corpo vai vibrar e você não vai conseguir controlar suas ações. Alô, DJ Mariano, pra cima!

bate no coração. Aumenta tudo, meu popoca. Live Evolution. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Desde cedo, senti sua mágica. Teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá pra controlar. Bem que tento, mas não dá pra resistir. Teu olhar me fez cair. Confundiste, mudaste o que eu tô a sentir. Jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro. Eu não me canso de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Vai conseguir controlar suas ações. Módulos Sound Digital. Techfix, assistência técnica. Mostrando rotas e clientes. Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada. Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada. Eu prefiro essa rotina de uma menina safada. Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada. Eu não curto isso não leva nada. Eu prefiro essa rotina de uma menina safada. Sentado, novinha,

Encontra seu marido, ele está procurando te atrasflagrar. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te gosto de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Você todinha e você gostou. Isso aqui eu gravei com meu amigo Júnior Viana. Laranjinha. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu passo contigo quando faço amor. Te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu passo de fora personal. Amor. De passo de laranjinha e chupo você todo. Meu amigo Léo Santana tá assistindo a gente aí, ó. Faz o L, faz o L. Léo Santana, bota o bumbum dela no paredão. Novo Popoca Live Evolution. Sucesso do meu amigo Léo Santana. Olha o bumbum dessa negona, gosta da trilha sonora. O bumbum da Patricinha também tá bebendo em balinha. E quando bota o pagodão, elas não se dão. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. No dia 21 de julho, toda de Wally, lá em Salinas, é no verão de Salinas, é no verão de Salinas. Aumenta o som que ela gosta pra estar na altura dela. Só assim ela se empolga. Ô Gabriela, Jaqueline. E duelos no paredão. Chama a Lu que ela vem. Vem. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota ela no paredão. Oh, bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Aumenta o som que ela gosta. Só assim ela se empolga. Ô Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem. Duelos no paredão. Joga no volume 100. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Hey, hey! Oh, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, no paredão. Live Evolution, projetado pela W de Audio Service. Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e as amigas delas. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela dançando, ela fazendo o que nunca fez. Que já teve, tá me ligando, já passou a vez. Pensa pra não se arrepender. Soltou, soltou, foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que lá agora aguenta. E as amigas dela, coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo nunca fez. Me tá lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a vez. Pra não se arrepender, soltou, soltou quem não devia soltar. O problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear quando ela começar a arrojar na batida do paredão. Meu Deus, eu vou pôr no chão na batida do paredão. Meu Deus, eu vou pôr no chão na batida do paredão. Meu Deus, eu vou pôr no chão na batida do paredão. Meu Deus, eu vou pôr no chão. É o toque das amiguinhas. Dentro do carro com o vidro todo fechado, você só relando em mim, me deixando todores. Pô, rapaz, o que eu faço pra nós desfazer um set? Vou te levar pro baile quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Quando tomar dança ela fica louca, quando bebe ela se solta. Vai, toma, toma sua gostosa. Toma, sua gostosa, vai, toma. Toma, eu disse, toma, sua gostosa, vai, toma. Toma, toma, sua gostosa. Vipes, vipes. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro com o vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando dolorizado. Faz o que eu passo pra nós desfazer um cego. Vou te levar pro baile quando terminar eu pego. Quando terminar eu pego. Pego, pego. E quando... Pego, pego. Pego, pego. Quando a tomada ela fica louca, quando bebe ela se solta, vai. Fica. Eu vi você subir aí. Toma, toma. Vou fazer uma pose, né, pra ficar uma foto legal. Toma, toma. Toma sua gostosa, vai. Faz o sinalzinho da amizade. Vamos lá, Vitor Kawaji. Aumenta tudo, meu popoca. Live Evolution. Ei, ei, Didizio. Hoje ela tá virada pela madrugada. Jeito de solta e de soltar não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. Mas São Luís deixou ela revoltada. Ela deu na minha casa toda perfumada. Falando que minha voz deixou ela excitada. Quebra danada, afoga essa mágoa. Ela acha que essa noite é sequência de ventada. Então senta, sempre concentra, experimenta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Solange Almeida, Barrista, SWS, estou por aqui. Ronaldo Maiorama. Eu disse hoje, ela tá virada pela madrugada. Com jeito de santo, de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa toda perfumada. Falando que minha voz deixou ela excitada. Danada, afoga essa mágoa. Ela acha que essa noite é sequência de pentada. senta, cê te concentra, experimenta. É mais gostoso que o pai te arrebenta. Fica foguenta, te felicita. Vem devagarinho, mas tem que tu representa. Evolution. A partir de agora, o seu corpo vai vibrar e você não vai conseguir controlar suas ações. Módulos Sound Digital. Techfix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Mariano em mais um New Set Live. Esse é o famoso 16 toneladas. Equipe Tubarão Evolution, a número 1 do Pará. É o 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Evolution. O show é aqui.